Nossa, o bagulho doido! E aí, eu quero! Atenção, caçadores do animal. O verdadeiro show do gigante vai começar. Vai começar. Pra cima! Em instantes, os sons das primeiras batidas irão envolver seu corpo. Um êxtase de prazer e muita diversão. Ele chegou para comandar o animal. Toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. E a partir de agora, ele dita o ritmo e os BPMs do seu coração. É Crocodilo. É animal. Eu quero! É areão! Vai começar o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Uncertainty and mystery are energies of life. Life is a mystery. Pra começar! Twists and turns. E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese. Vem dar show no comando do gigante. Vamos lá. Do not dwell on the past. Porque agora, for it's done. O baile é seu. Vamos pra cima. This is your life. Com vocês, DJ Patrese. Aqui, top DJ do Pará. Comandando o gigante Crocodilo Prime. Alô, galera do Crocodilo! Vai começar! Paysandu, dá logo um grito aí! A torcida do Clube do Remo também! Bora, vambora, vambora, bora! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! Fala! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Joga pra cima agora! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bate! Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Agora! Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração. apaixonou pela. Mas como eu ia imaginar que no lugar. Na pressão, bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! É o baile do Patrese! E aí, João Carlos? Já aqui comigo, um abraço do Patrese, moleque! Galera do Jurunas do setor! Estão em peso aqui, ó! Galera do Guamá também tá junto! E parceiro empresário Quinho! O Raul também, o Rato! Bora lá! É muito cadeado! Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita! É do jeito, vai! Que vou te passar a fita, que vou te passar a fita. Chop, chop, chop, chop! É chop piriquita, é chop piriquita, é chop piriquita, é chop piriquita. Vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Fuma bebendo. E vai bebendo. Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Olha o grito! Então canta, Otero! DJ Lando. DJ Ivan Macedo. Vocês, vocês! Pitbull também de Quaraci, um abraço! Meu parceiro Pitbull, um abraço, garoto! Tá comigo do Gigante! E aí, Pedrinho? O Sávio também! Galera do Telégrafo! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é página. Ficha, ficha! Olha o Salles, o Playboy, o Carlos, Gangster, a Kelly também do Império! As rainhas, aqui ó! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem tem amigo corno aí, dá algum grito aí, ó. Dá um gritinho, dá um gritinho, dá um gritinho. Quem tem amigo viado, dá um grito também. Bora! É que o povo se sentou porque a gente se juntou, apenas se juntou. As incomparáveis também, Esquadrão P2. E o quê? DJ Patrese. DJ Patrese. Então bora! Amor, eu sei. O Roninho também, da 160. Aquele abraço a você, Roninho. E aí, Loura, bora! Vamos, vamos! Mas vamos tentar com. Bora, Renan, doideira. Da família Pantanal, do Croco. O Rildo também aí. O Robert. Galera da Pedreira aí, Breno. Breno Santos. A Marli e o Arthur. Aqui, ó! Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço só mais. O peixe também do Jaderlândia. E a sua primeira dama também, Adriane, da Terra Firme. Tudo aqui no Gigante. Opa! Você vai sentar por cima. Patrese. E o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Então bora, vai! Agora você vai sentar. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar.

vocês que me pediram um pouco de putaria. Bora, meu gigante! Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra ela. Chique, calma, vai! Como? Sempre trava nessa porra. Hoje tem deitada nela. Sempre trava nessa porra. Hoje tem deitada nela. Tá deitada, tá deitada. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no e doida. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no corpo. Vamos nessa! Começou a pressão. Olá, chefão! O Luigi também, a Tati, a Eliane da Pedreira, galera, tudo aqui, ó. É o baile. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo a mulherada enlouquece. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo a mulherada enlouquece. É o golpe de DJ do Pará. Que vai você dançar, você dança. Família Tenoné. Aí Patrese vai. Ó, Alessandro também. Agora, o Tarcísio e o Chico, vai. Vai, tá louco. O baile tá louco, o baile tá louco. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Vai começar o baile do Patrese. Vai começar o baile do Patrese. O baile do Patrese, o baile do Patrese. O baile do Patrese, o baile do Patrese. Do jeito! É o baile do Patrese. Quando ele entra, o som é dobrado. Agora! É pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Dá meu zé! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora pra cima, Marivinha. Bora, queixinho, bora, queixinho, bora, queixinho. Um, dois, três, vira. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doguinho se encantou. Alô, Melri. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer. Gigante Crocodilo Prime. E vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Achou, me vai. É muita onda. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que... Uhul! A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi nada minha, o bagulho é doido aqui, ó. Só quem tá solteira vai descendo até o chão. Até o chão. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde dele. E o que, e o que? Os mal falados de Quaraci aí, Marquinho. O Denis também. Toda a galera. Pitbullzinho também, o rei da Tijuca de Quaraci. É nóis! Bora, rei do caqueado! Bora do gigado, vai! Vai botar ela pra mamar, mas é ruim não macatuca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mambu. O quê? Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mambu. Fica aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Vamos nessa! Pode me tirar tudo que eu tenho. Tutu. Pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. Ai. Não encosta no meu namorado, só não encosta no meu namorado. É muita onda! Não no meu namorado, só não encosta no meu. O André também! Namorado. A coxinha do Crau aí, André! Não encosta no meu namorado. O DJ Thiago Farias, lá da Fera Ouro Negro, aqui presente com a gente. Vai, Thiago! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora sacanagem, sacanagem, vai. Minha vai, só de sacanagem, vem na fuleiragem. É o baile do Patrese. O top DJ do Pará. Se o pedido vai pra cima, por uma manda vai pra baixo. Se o pedido vai pra cima, vai, pum, dá pra baixo, vai, pum, dá pra cima. A Liba também do boxe, vale tudo. Aí, David, para também. Aqui. Vai, pum, dá pra cima, vai. As principais tocando aqui, ó. Empresário Rato. Só de pensar onde ia te perder. Fiz essa canção. E o que? E o que? Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto. Empresário Quinho. É muito caqueado, é muito caqueado. Empresário Gaúcho. Tudo aqui comigo. O bola no batidão, no batidão, no batidão. Um, dois, três, virou. Uhul. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo. Dale, Crocodilo. DJ Patrese. Treze. É Arião, é o Teiro. E a galera tudo no clima. Bora daqui, como é que é? Esperar o tempo castiga. Eu preciso te encontrar, te encontrar, te falar. Thiago Farias, homem da fera, tá na área. Meu parceiro Douglas também aqui presente com a gente. Um abraço do Patrese, moleque. É o baile rolando solto. Vamos que vamos. É agora. Patrese. O David. Samara também. Todo mundo aqui. E aí, Grau. Vamos nessa. A sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Nossa, que delícia é esse baile, pai! Que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia! Virou! Esse baile, toma uva. Virou disputa. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando daquele jeito. Bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora endoidar, bora endoidar, e doida, bora endoidar, e doida, bora endoidar. Olha o baile, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora. É da boa, não é? Segura! É coca da boa, não é? Ué. É coca da boa, não é? Fazer amor no escurinho aí, dá o gritinho. Quem gosta de beijar no escurinho, dá o grito também. Tem alguém do Flamengo aí? Tem. Tem alguém do Corinthians aí? Tem. Só quem tem amigo corno, dá o gritão aí. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho também. Agora! Patrese. O Patrese virou de vez. Vamos nessa! Ei, Betinho Playboy. Cleo mandou whisky pra nós. Que hoje no Crocodilo vai ser rock do. bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. E vem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Mãozinha que a pressão vai começar. Começou. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. O quê? E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. Aquele e joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai então começar. Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do também. Falaram comigo do Guamar, do Telégrafo, todo mundo aqui, minha rapaziada da DF também, DF na área. Diferente, tudo mudou, tua mãe confiou. O Breno Abreão também, galera comigo. Com grana e bens, BMW, vem dançando. Desgraçado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. E aí, Macapá? Se não tem quem fica, tá comigo. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é e aí, nenê? Pra casa. Ele é certinho pra casa. Fechado com o Patrese. É férias, é verão, é saca praia, meu irmão. Bora, Eric. R.A. Boutique, R.A. Boutique. É o patinho, papai, do que gold. R.A. Boutique no telão. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Barbearia da Vila. Galera que dá o trato no visual do Patrese, Barbearia da Vila, lá no Jurunas, meu irmão, no setor, próxima orla, Barbearia da Vila. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanches. Boutique Multimarcas, é a abelhinha mais famosa do estado do Pará. É Boutique Multimarcas. Pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Toma caqueado. Um, dois. Agora. E agora estou chorando sem meu amor. No amor, no amor. E agora estou chorando sem meu amor. Toma caqueado. Caraca do jornal. Mal, mal também pro Monde. E a sua esposa Renata, de Santa Catarina. É nóis, meu irmão. Aí, mamão. Vamos pra cima. O Renanzinho do táxi também. No amor, no amor, no amor. Também o rato do Guamá. Aí, James, a PF, o João, o Adriane, Rafaela, Mega Pânicos do Guamá aqui, ó. Você tem. Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E também o Pacheco, galera comigo. chama ela, vai. Ô piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, DJ Patrese. Surubinha de leve, surubinha de leve, tá sermina maluca. Tá depois tá que fica baixa, botou na rua. Surubinha de leve, surubinha de leve, tá maluca. Toma surubinha, surubinha, vai. Assanhadinha. Que é o quê? Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentar, então vem sentar. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock. Sequência. Sequência de ladrão. Sequência de dentro. Sequestra de lado. Tá de deitada. Céu e as estrelas. É, na noite fria. Pensando em você. Assim como as nuvens. Meus olhos vão fazer. Se você se for. Então vai chover. Chover. É, por você. Que venha a chuva. É o quê? Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Bora, Robinho, na baixada! Agora é no 18ão. O Tabico também, o careca! É no 18ão. Do Camarão! É no 18ão. Júnior Santori! É o top do Pará, que agora vai detonar. Esse é o DJ Patrese, na pressão ele vai botar. Tá, tá, tá, bota na pressão! Bora pra tese, bota na pressão. Bora pra tese, bota na pressão. Bora pra tese, bota na pressão. Bota na pressão. Vai. É muito gingado e muito caqueado, caqueado, caqueado. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe dentada. Baseado, tu faz o caqueado e fumo baseado. Vai. I wanna love you and treat you right. Estão prontas, não? Estão prontas? Mas bora pra cima! Aí, Henrique! Do jeito, vai! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. DJ Patrese, DJ Patrese. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12. Bota pressão. Bota no 12, bota no 12. Bota no... É o baile do Patrese. Pra cima. Bota no 12, bota no 12. Alô, só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. E o quê? Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Atenção, Juan. Logo chega aqui no comando, filho. Ô, Juan. Quebrou e levou, tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Olá, Renan. Tinha um playboy, mandou. Renan doideira. Aí DJ, família Pantanal. Aí DJ, pode aumentar aí, doia. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Gira! Faz a boquinha. Faz a boquinha! Faz a boquinha. Aí, cria! Faz a boquinha. Ruas, as mangueiras. Ô, louco! O Felipe também! Ô, louco! A novinha de esquerda, só de boa! Ô, louco! É Roberto Silva. Novinha de chatinha. Olha o coco. Ô louco. Olha o Quinho. Olha o coco no meio. Olha o rato. Ô louco. Olha o Raul. Segura o trio. Olha o coco. Crocodilo tá mordendo. Crocodilo safadinho. Deixa tudo no escurinho. Tá tudo no escurinho. Tá tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Agora toma. Tudo no escurinho. Toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É muita dentada! É dentada! Chama, aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Vai, meu top do Pará, o top DJ do Pará. Detonando tudo no Areião de Otero. Os caçadores do animal. Quando escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Bora, Bill. Sou comigo, já me machucou. Diga alô. Diga sim, ah. Diga sim. Não me deixe falando só. Diga, por favor. Vinha, galera do Juruna. Qual motivo? Do setor bagulho doido. Bagulho doido. E o quê? Não vivo sem você. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Me sinto só sem o seu amor. Não para, não para. E põe no caqueado, no gingado. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. Um, dois, três, vira. O bonde das maravilhas. Dançam pra valer. Cada aquece. Essas meninas têm um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece, aquece. E dá-lhe deitada. Patrese com o famoso baile do Patrese. Gigante Crocodilo Prime. E o quê? Ai, não faz isso com nós dois. A gente tem que se entender. Você me pediu um tempo. Não existe isso de um tempo. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Tudo no amor. Meu parceiro! parceiro Carlinho também. Aqui comigo. Tá no gigante. Tá detonando tudo. DJ Bertinho Isabelense. Vira, vira, marcante, agora. Opa. Solteiras, as sinceras. O quê? Então diz. DJ do Pará. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. O top. O quê? Por aqui, ó. E a gente detonando só as melhores, as principais. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile do Patrese. Pra cima! Farias! O homem da fé! Thiago Faria! Também o Wanderson, galera do Juru. Banda Puro Desejo, com DJ Léo e David, a nova onda. O top DJ do Pará, vai meu top do Pará. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Que música, hein? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Patrese. Vai! E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Vamos, vamos. Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois. E nem tenta me iludir, enganar. E a família sem noção de coração. Eu vi no seu olhar. Agora. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Opa! Vai doido! Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo! O top DJ do Pará. Hoje eu chorei no bar ao ver seu retrato. Você se Essa música é muita onda, ó. Quem fala mal de você, você fala assim, Brian. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é o te liga, te liga! Desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não tá sexy ela, direito, me respeita. Olha, Ian, respeito. Pula no telão, vai. Eu vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vá tomando. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Hoje já se viu, hoje eu tô tipo tô. Mais uma vez! Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu, hoje eu tô. Diga sério! Eu posso? Posso te porrar? O quê? Posso te porrar? E aí, Robinho? Posso te porrar? Não, é o Roninho. Te porrar? Tá 160. Agora, Roninho. Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar. Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar. Novinha. Posso te porrar? Posso te porrar? Eles querem, né? Vai. Agora é bem alto, vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, pode dar em cima. Tá com ciúme, Bill? Tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Thiago Farias, dá um chega aqui no comando, filho. Meu parceiro DJ Thiago Farias, lá do Ouro Negro da Fera, tá presente com a gente. Esse cara é considerado amigo do Patrese, fala galera do Crocodilo. Aqui do Croco, fala Thiago Farias. O ar das graças aí pra galera. Porque é o Vita Voz. Eu não tenho namorado. Fala Thiago Farias. Esse moleque camarada. Bagulho doido. Ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme. Pega na mão e assume. Bora pra trás, sucesso total, meu irmão. Domingão. Encerramento do verão, já aqui no Areio do Outeiro, claro. Pega na mão e assume. Pra 13. Hoje eu tô de folga, Ouro Negro, infelizmente. A gente ia tocar em Capitão Poço. E foi cancelada a nossa festa lá. Amanhã estaremos lá, cara, certo? Mas hoje, aproveitei e falei: vou lá com o meu parceiro Patrese, o Dinho, o Gordo, toda a galera do Crocodilo. E eu tô aqui, meu irmão. Papo de chopear, não dá em nada, não. Vamos nessa. Bota pra cima, DJ! Pega na mão. Se liga aí. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Da outra, ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Então bora! Vai com suas amigas pra lá. Pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijo. A galera tá demais. Quer contar vantagem falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E o quê? Aí eu vou ter que zoar. Mais alta. Tu beijou depois que ela mamou. Assim, ó. E aê. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. É o Mandela, ui, partiu uma onda. É o Mandela, ui, partiu. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? Ah, você quer trair? Então escuta isso aqui. Escuta! As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile. Quem vai trair o marido? Tudo danado. Ele quer ousadia, ele quer cachorrada. O quê? Pode até me trair. família Tomé, o Alessandro, o Tarcísio e o Chico. A Jiguitaia do Fez. Cadê o Jiguitaia, rapaz? Ô, bandida maravilha. Ô, Jiguitaia. Vai, joga bundinha pra... Esquece o nome da tua primeira dama. Joga bundinha pra mim. E o quê? Se para conquistar você. E no primeiro. Eu vou subir. No segundo. Eu vou descer. No terceiro, macetinho. Eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica. Olha o Jiguitaia, tá comigo. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, bagulho doido. Quem tá presente? As novinhas ali. Aí, James! Fica o James, se joga pra TF. Assim. O João Adriane. A Rafaela também, Mega Pânico, do Guamá. Vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum. Um abraço também, galera. GD7 do Crogo. O Gui, o Juninho. O Ferrete. O Jorginho da Pena. Vem com o bumbum. Agora! Vai treme o bumbum, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furduço. Aí, Udo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Olha o baile, olha o baile. Nossa, tá tudo, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá rabetão com força, com força. Assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra. É o baile do Patrese. Fica doidinha. Então vem sentando. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta. Sou transariano e tô querendo só trazer. Agora, agora! Empresário Quinho! Empresário Raul! O empresário Rato também! Tudo empresário, favelado. Mano! Bagulho doido! Aqui pra. Na hora do bagulho doido, falei o nome do Raul. Favelado, mas não cola. Desgraçado! Pra ela, ó! Aqui! Se cola em baile de Patricinha, mas quer escutar a Mandela, né? Ó! Aqui pra ela, ó! Aqui, e fala muito. E o Jean, o Dinho, a Nanda também, da cabanagem. Todo mundo. E fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Oi, GG, não sabe o nome dela aí. Só quem tem amigo viado aí dá o gritão. Quem tem amigo viado dá o grito. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu... Aí, Danilo, não vem. Onde você tá? É no baile da Gaigola. Como é que é? Me solta, solta, solta. É o baile do Patrese. Pra dançar, pra dançar, pra dançar. Pegou teu celular na hora de gastar. Dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Abusada. E aí, DJ, DJ. Cacima. Cachorro. E o quê? A Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum, ela vai coisando. É nós, meu irmão do setor. Ela vai batendo. Bum, bum, ela vai... Bora, patinha. Ela vai sentando. Bum, bum. Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum, ela vem quicando. Bum, esse viu é muita onda, mano. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vem, vem batendo. Bum, bum, ela vem quicando. Bum, bum, ela vem tremendo. Bum, então vai, vai. Bum, bum. A partir desse momento, olha o areião como tá, tá, pai. E a partir desse momento, empina, empina. E o furo, o bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Raíssa, né? Tu gosta. Adgaçada, tá no 12 aí, né? Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Pega, pega. Fala, gordo! Pega, pega. Gordinho saque. É nós, meu irmão. Pega, pega. Pega, pega. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Mas eu só quero ser feliz e poder me orgulhar. Pijama pegada, bagulho doido. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. É do jeito, vai. Baile lotadão, geral tá pegando. Aqui é forte. Linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. O quê? Vou mandar um papo reto. É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Patrese. Esse ciúme aí, não vai ter. O top DJ do Pará. De uma vez a discussão o tempo inteiro. E as solteiras? De uma vez a discussão. E as solteiras agora, vai. Ô, desculpa, mano. Vocês, vocês! Ah. Ah. Se eu tiver solteiro. Se eu tiver solteiro. Agora bem alto. Perdoa ninguém. Eu vou comer também, suas amigas. Os mal falados. Eu vou. Coracinha. Agora Marquinho. O Denis. Toda a galera aqui, ó. Amém. O Batata também. O Tiane. Eu vou. Lá de Mosqueira, Tainá. Se eu tiver solteiro. Não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane. Eu vou comer também, suas amigas putiane. Eu vou comer também. Yuri Martins. What? Vamos lá!